do título deste bonito tema que sim aqui é. E depois eu volto já a seguir também com mais vozes, mais músicas, mais fados, mais dedicatórios, mas um pouco lá mais para a frente. Então vamos lá começar o programa, como disse, com as Pedras da Calçada e o Paulo Gomes. E depois o Capitão Fausto, a banda destes jovens que têm por nome Capitão Fausto, com a boa memória. E depois eu volto já a seguir também. Muito bom dia, boa quinta-feira, boa semana e até já. Estou sempre bem. Estive ausente por... Capitão Fausto, com a boa memória, e mais atrás foi as Pedras da Calçada com o Paulo Gomes para começar o programa de hoje. E agora vamos ficar com os Irmãos Verdade e a Marte Assim, e logo assim vai vir o Calema também, que faz o verão chegar. É o tema desta bonita música aqui do Calema. Então até já, muito bom dia, boa quinta-feira.

És o que mais quero. Então até já. Se valeu a pena deitar tudo a perder. tudo que eu sinto e a dor em que eu vivo não me importa mais. Se ficar sabendo que não estás sofrendo, como é que tu vais? Como é que tu vais? Como estás vivendo? Já faz tanto tempo e eu nada sei. Alguém contigo, ou sonhas comigo quando a noite vem? Como é que tu vais? Estás melhor assim, ou sofres sem mim e não queres dizer? Como é que tu vais? Confessa-me apenas se valeu a pena deitar tudo a perder. Deus, não há primavera e aquilo que eu era, tudo em mim morreu. Mas tudo que eu sinto e a dor em que eu vivo não me importa mais. Se ficar sabendo que não estás sofrendo, como é que tu vais? Cantou Tony Carreira depois da Anita, Ana Rita. E agora vamos ficar com o Tim e as ruas da cidade, e depois vamos ter uma pausa publicitária e eu volto já a seguir. Já são 9 horas e 35 minutos. Yeah.

La fête des œillets organisée par Radio Arc-en-Ciel aura lieu le samedi 30 avril prochain à partir de 21h, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin. Le bal sera animé par le groupe Capa Negra. Et pour cette occasion, nous recevrons une grande artiste de la musique portugaise, la chanteuse Agatha. Buvette et restauration rapide sur place. La prochaine date à ne pas manquer, c'est le 30 avril prochain. L'entrée de 10 euros et 8 euros pour les adhérents à jour de leur cotisation. Alors, soyez au rendez-vous. Agatha et le groupe Capa Negra, samedi 30 avril, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Nove horas e 44 minutos e depois, então, não se esqueçam de passar para a sala de São Privé, essa mesma, no dia 30, a partir das 21, com a Ágata para festejar o 25 de Abril, aqui com a nossa rádio, com a vossa rádio, com todos nós juntos para festejar este dia, que já há dois anos que não festejámos por causa deste Covid e agora já vamos poder fazer, espero que isto não volte a acontecer, não é? Porque ninguém precisa destas doenças assim. Então venham até lá, venham festejar o 25 de Abril connosco e vai ser uma grande festa com a Acta e com a Capa Negra para animar o baile até às tantas da manhã. Portanto, passo por lá no dia 30 de Abril para festejar, como disse, este 25 de Abril, na festa, a Revolução dos Cravos, aqui, que já há dois anos que não festejávamos. Então vamos lá continuar mais uma vez com a música, são 9 horas e 45 minutos, e vamos então agora ficar aqui, vamos aqui ficar com o José Cid. E com a cabana junto à praia, logo a seguir vai abrir a Meira Andrade com Le Mot d'Amour, uma canção em francês, e depois eu volto já a seguir também. Então até já, muito bom dia, boa quinta-feira. Naquele tempo, tu vinhas de noite à procura de amor. E eu, fumando um cigarro, esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar. Lá noite fora, ficavas abraçada a mim.

souffre pas, mon ami, que l'on traduise en mots les soubresauts de jadis. Ça m'écorche la bouche, me froisse les pupilles, me hérisse ses louches, les ailes et les papilles, les avaries du cœur, c'était tous les jours. J'ai passé l'heure autant, le dirai sans détour. Au bal, j'ai quelque peu de mal avec les mots d'amour. Wow, wow. Du mal avec les mots d'amour. Wow, wow. Avec les mots d'amour. Foi amar é andar com os mots d'amour. E agora vamos ficar com o Anselmo Ralph. E o tema Não Me Toca. Logo a seguir vai vir o Sérgio Godinho e o Caetano Veloso com Lisboa que Amanhece. Muito bom dia.

perto de ti, cantou a Lena d'Água. São 10 horas e 20 minutos e vamos ficar aqui agora com Márcio Pereira e a Mariana e depois eu vou te seguir. Até já. Mariana com Márcio Pereira e agora vamos ficar com o Jogo AMB e o tema Não Te Vais Arrepender e eu vou te seguir. jogar em B, não te vais arrepender. E agora vamos ficar com os Black Mamba e a Áurea Sousa. Please hold me tight, 'cause I need some help to keep this flame alive. Hold me by my hand, won't you understand that it's too much, baby, for me to stand. Oh, oh, well I'm rich now. Sousa com a Wonder Willy. E agora vamos ficar com a Marisa, o melhor de mim, logo a seguir vai vir o Nuno Ribeiro com Todos Juntos. Até já. Que dorme na terra e que se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor, ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer uma gota de amor. Também eu estou à espera da luz, deixo-me aqui onde

deriva no mar. A vida que levas de novo outra vez. O mundo que gira sempre a teus pés. Sou a palavra amiga que gostas de ouvir. A sombra esquecida que te viu partir. Noite vadia que queres conhecer. Sou mais um dos homens que te nega e dá prazer. A voz da tua alma que te faz levitar. O átrio da escada para tu te sentares. São as cartas rasgadas que tu não lês. A tua verdade mostrando quem és. Entra pela vitrina, sou realista. Faz malabarismo a ilusão. Céu que nos devora. Já se sente o frio. Está na hora de irmos embora. Sei ser que odeias, mas que gostas de amar. Como um barco perdido à deriva no mar. A vida que levas de novo outra vez. O mundo que gira sempre a teus pés. Sou a palavra amiga que gostas de ouvir. A sombra esquecida que te viu partir. A noite vadia que queres conhecer. Sou mais um dos homens que te nega e dá prazer. Sou a voz da tua alma que te faz levitar. O átrio da escada para tu te sentares. Sou as cartas rasgadas que tu não lês. A tua verdade mostrando quem és. Sou um ser que odeias, mas que gostas de amar. Um barco perdido à deriva no mar. A vida que levas novo outra vez. O mundo que gira sempre a teus pés. Sou a palavra amiga que gostas de ouvir. A sombra esquecida que te viu partir. A noite vadia que queres conhecer. Sou mais um dos homens que te nega e dá prazer. A voz da tua alma que te faz levitar. O átrio da escada para tu te sentares. São as cartas rasgadas que tu não lês. A tua verdade mostrando quem és. O resto de tudo que possa existir mostrando. Foi o João Pedro Paes com o resto de tudo. São 10 horas e 48 minutos. E agora vamos passar aos fados aqui, porque tenho aqui dois fados para vos oferecer. A todos vós que gostam de fado e não só, para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Flávio, para a sua esposa, para o senhor Delfim também, para o Paulo Jorge Costa, para o Paulo Lentejano, para todos vós, para o Augusto Silva também, para o senhor Mário Lopes também, muitos, todos vós, todos que gostam de fado, eu sei que gostam. Então é por isso que eu tenho aqui sempre dois fados para vos oferecer todas as semanas. Hoje vai ser a Ana Moura com Como uma Nuvem no Céu, é o título deste bonito fado. E depois vamos ter o Camané também com Por um Acaso, é o tema também deste, o título deste tema, deste fado do Camané. E isto é para vós todos que estão aí desse lado à escuta todas as semanas. E então eu vou-vos aqui oferecer estes dois bonitos fatos e depois eu volto já a seguir. Depois, logo a seguir, vamos ter uma página publicitária e depois vamos ter as dedicatórias até ao meio-dia. Portanto, já temos aqui uma hora

Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45 140 Ingré, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. La fête des œillets organisée par Radio Arc-en-Ciel aura lieu le samedi 30 avril prochain à partir de 21h, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin. Le bal sera animé par le groupe Capa Negra. Et pour cette occasion, nous recevrons une grande artiste de la musique portugaise, la chanteuse Agatha. Et restauration rapide sur place. La prochaine date à ne pas manquer, c'est le 30 avril prochain. L'entrée est de 10 euros et 8 euros pour les adhérents à jour de leur cotisation. Alors, soyez au rendez-vous. Agatha et le groupe Capa Negra, samedi 30 avril, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Passa um minuto das 11 e acabamos aqui de ouvir estes pequenos espaços publicitários. E como diz aqui, então nos passem por lá, por a sala de Montição, para a sala de São Privé, a mesma, que vai estar lá então a Agatha para animar a malta, para a Capa Negra também, para fazer o baile, para festejar este 25 de Abril. Então não perca e venha até lá passar um momento bom com nós, com a nossa rádio e a vossa rádio, que é por vós que estamos aqui e é por vós que fazemos estas festas todas. Então temos de estar todos juntos lá para festejar este 25 de Abril. E justamente vamos, como estamos aqui a falar da festa, vamos continuar aqui. Agora vamos... Antes da primeira dedicatória, vamos aqui ouvir a Agatha mais uma vez, com um recado para ti, é o tema deste bonito tema que também, da Agatha, que vai estar connosco, como disse, no dia 30. E depois, logo a seguir, vamos ter o Tony Carreira. Tony Carreira aqui vai nos chanter Elle et moi, et cela ce sera pour Marise Martin, que é a l'écoute aussi, e que, juste après a Agatha, on va écouter Tony Carreira pour la Marise Martin, comme je viens de le dire, qu'on t'aime, elle et moi. Et là, qu'est-ce qu'il va justement dire Fafa de Belém. Attends, vamos lá ficar com a arte, là, qu'est-ce qu'il Tony Carreira pour Marise Martin. À tout de suite. Quero mais viver contigo na ilusão. Yeah. Elle et moi, cantons Anthony Carreira pour Maryse Martin qui est à l'écoute toutes les semaines. Bonjour encore une fois pour elle et plein de bonnes choses et surtout de la santé. Et allez à tous, à vous tous qui vous êtes à l'écoute. E agora vamos continuar, vamos aqui continuar com a Fafa de Belém. E esta é para a Dona Teresa, que também está sempre à escuta, então para ela vamos ouvir esta bonita música aqui da Fafa de Belém. E depois eu volto já a seguir. Até já. Fafá de Belém para a Dona Teresa, que está sempre à escuta também. Muito bom dia para ela e muita saúde, sobretudo. E são 11 horas e 15 minutos e vamos continuar. E vamos agora aqui, vamos ter dois fatos aqui agora a seguir. Um para o Sr. Joaquim e para a sua esposa também, está sempre à escuta. Muito bom dia para eles e muita saúde também. E outra para o Sr. Braga que também, que está sempre à escuta de todos os dias da nossa rádio. Então, para ele, um abraço também e para

som. Ouço meu amor cantar com sua voz feiticeira. Voz que o rouxinol tem, sem ter outra que o afronte. Quem era possuir a voz que o rouxinol tem, sem ter outra que o afronte. Manuel da Almeida com Rouxinol do Chopal para o Sr. Braga, mais atrás foi o Homem da Cidade com Carlos do Carmo para o Sr. Joaquim. E agora vamos mudar um pouco de música. Vamos aqui um bocado de música de baile, que esta vai ser para o Sr. Luís Gonçalves, para a sua esposa, que normalmente vão dançar esta tarde e como os domingos também. E então vou aqui oferecer uma balsa hoje com a orquestra de Henrique Bovelli. E logo a seguir vamos ter também a orquestra de Dominique Moison, essa lásbara que sei a Madame Geneviève, uma fã de música de acordeon, parce qu'elle connaissait très bien Michel, que nous a quitté il y a un peu plus d'un an déjà, et que pour l'instant on n'a pratiquement pas trouvé quelqu'un pour le remplacer. Donc on va rendre un petit hommage à Michel avec ces deux musiques d'accordéon. Une pour le Seigneur Louis Gonçalves, une autre pour Geneviève qui a l'écoute. Thank you. orquestra daqui do Dominique Moison com a Playa, que é um bolero que eu ofereci aqui à dona Geneviève, e que era amiga do Michel, que nos já deixou aqui há mais de um ano. E mais atrás foi a preferida, essa preferida de Eric Vauvel para o senhor Luís Gonçalves e para a sua esposa, que talvez é bom dançar logo à tarde. E agora vamos continuar e vamos aqui ficar com o Marco Paulo. O Marco Paulo, que é da parte da Glória, que esteve cá ontem com vós e que suponho que para a semana não vai estar, vai estar ausente uma semana ou duas, depois é que volta outra vez com mais música também para vos oferecer. E esta é da parte da Glória, o Marco Paulo, que nos vem cantar aqui o Santa Maria, Eu Te Agradeço. E esta é para todos vós, para todos os ouvintes, para todos os animadores, para todas as pessoas com problemas de saúde e para todos os amigos da Glória e de gente que a conhecem. Então, vamos ouvir esta bonita música do Marco Paulo e depois vem o Dinis Cruz para o amigo José também ali para os lados de Treinu, que está à escuta sempre todas as semanas. Um grande abraço para ele também, que dedica esta música a todos os marantinos, a todos os animadores, a todos os ouvintes da Rádio Arconselho. Então vamos lá ouvir estas duas músicas e eu volto já a seguir. Encontrei encruzilhadas e pedras no caminho. Sempre que o sol não me iluminava e a vida escurecia, nunca vacilei porque lá estavas guiando o meu destino, sem me deixar sozinho. Santa Maria, sempre quando a força me faltava e me enchia de pranto, sempre quando as horas mais chegavam e a noite arrefecia, nunca tive frio porque me dava calor divino do teu manto, e ainda hoje tu nunca me faltas, Santa Maria. Por isso digo, Santa Maria, muito obrigado por tudo aquilo que me tens dado na vida e o que me dás ainda. Me abandonava e vinha o desalento. Sempre que o desespero chegava e eu quase sucumbia, eu nunca caí, tu me ajudavas, levando o meu tormento, trazendo-me alento. Santa Maria, Santa, já me deste tanto, tanto que não chego um obrigado. Por isso te dou meu corpo e alma e a voz que me alumia. Vou trazer teu nome no meu canto.

coração e não volta mais. Mas há quem diga que a vida sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás, para te ter minha mãe ao pé de mim. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais, mas deixou marcas no meu coração. Ainda me lembro quando me levavas, querida mãe, pela tua mão. Foi o Dinis Cruz para o José, para o amigo José ali para os lados de Trinu, mais atrás foi o Marco Paulo da parte da Glória. E agora vamos ficar aqui com o GHF para o Luís da Portesa de Antea, que toda a gente conhece, e o Armando também, Server, que toda a gente conhece. Então para eles os dois vai ser a minha geração aqui com o GHF. Logo a seguir vamos ter Aqui Zumba é bom com as bombocas, e depois vamos terminar o programa aqui com os coletivos Maquicê, com coletivo Mega Mix, bonitas músicas para terminar o programa de hoje, que já estamos para lá das 11h41, exatamente, quase 42, estamos a 18 minutos do meio-dia. E vamos lá terminar com estas bonitas músicas. Para já vai ser a dedicatória para o Luís, com a minha geração e o Jacaiev. Então até já. Geração, ainda minha geração com o HF aqui para o Luís e para o Luís, para os Tese de Ontário e o Luís Barman. E agora vamos ficar com a Kizumba é bom e as bombocas. E logo a seguir vai vir os Curitico Metissim. Até já, muito bom dia. para os Mexi Metice com a Lembacons, e para quem está de férias também há que aproveitar de dançar um pouco para esquecer estes problemas todos. E agora vamos terminar com os chutes e patapés em minha casinha, pois estamos mesmo a chegar ao fim do programa. Espero que gostaram e eu volto já a seguir. Então até já. Vamos ficar por aqui, não há tempo para mais, estamos a chegar ao meio-dia, vou-vos deixar com a RDP Internacional, com as notícias de Portugal e do mundo. Eu voltarei para a semana com mais músicas, mais fatos, mais dedicatórias, tudo cá de bom da nossa música, como sempre. Um grande abraço a todos, sejam felizes, sejam prudentes, não percam a ocasião de passar, de reservar as vossas mesas para a festa do 25 de Abril, que é no dia 30, em São Privia, São Mismar, com a Ágata. E até para a semana, se Deus quiser, cá estarei com mais músicas. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes e até para a semana. Muito bom dia. Muito bom dia, 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores.